conversar. Tô precisando desabafar. Veja só o que aconteceu comigo. Meu casamento de uns tempos pra cá desandou. Na verdade eu nem sei quem errou. Mas desse jeito não dá pra ficar. Quando vamos conversar, começamos a brigar. Se é pra viver assim, melhor separar. Será que casamento tem prazo de validade? Uns dura 20 anos, outros nem a metade. Se é pra viver assim, melhor se separar. Entenda, não tô dizendo pra você não case. Mas de uma coisa eu tenho certeza: que casamento tem prazo de validade. Arrocha que é gostoso. Vem se apaixonar assim. Meu casamento de uns tempos pra cá desandou. Na verdade eu não sei quem errou. Mas desse jeito não dá pra ficar. Quando vamos conversar, começamos a brigar. Se é pra viver assim, melhor separar. Será que casamento tem prazo de validade? Uns dura 20 anos, outros nem a metade. Pra viver assim, melhor se separar. Entenda, não tô dizendo pra você não case. Mas de uma coisa eu tenho certeza: que casamento tem prazo de validade. Que casamento tem prazo de validade. Casamento tem prazo de validade.